Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 25º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, colaboradores em estúdio. Boa tarde. Ora, hoje, como os senhores ouvintes percebem pelas vozes, hoje temos, sim, muita gente em estúdio. Que é bom sinal, os testes já passaram, já regressaram os nossos meninos. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos começar com a boa sugestão musical do Pedro Oliveira. Novo álbum da dona Rebel Heart já está disponível para compra, como já falámos anteriormente. In a world that's changing, I'm a stranger in a strange land. There's a contradiction and I'm stuck here in between. Life is like a desert, an oasis to confuse me. So I walk this razor's edge. Will I stand or will I fall? Turn a blind eye, try to pretend that nothing is what it seems. Torn between the impulse to stay or running away from all this madness. Depois desta ótima sugestão musical, passamos a uma notícia de âmbito internacional, não é, Inês? Exato. Muito boa tarde, senhores ouvintes. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca o alerta feito pela Amnistia Internacional para a ameaça de retrocesso nos direitos das mulheres. Duas décadas após a aprovação de um acordo global de referência sobre a igualdade de género, existe a ameaça de um retrocesso nos direitos das mulheres, advertiu a Amnistia Internacional em Nova Iorque. A Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos apelou para que os governantes continuem a construir sobre os progressos já realizados no âmbito dos direitos das mulheres e ajam urgentemente de forma a honrar esses compromissos. Estas posições foram expostas num relatório que foi apresentado nas Nações Unidas. Há 20 anos, os líderes mundiais reuniram-se em Pequim e fizeram promessas de proteger e promover os direitos das mulheres e jovens. Atualmente, estamos a assistir a um retrocesso em muitos países no que se refere aos avanços feitos nos direitos das mulheres, disse Lucy, diretora do Programa de Género, Sexualidade e Identidade da Amnistia Internacional. Embora os resultados alcançados desde a adoção da Declaração de Pequim tenham sido significativos, a plena igualdade de género não foi alcançada em nenhum país do planeta e os direitos das mulheres e jovens estão sob ameaça, disse ainda Lucy. Tal como a Comissão da ONU sobre o Estatuto das Mulheres, que também analisou os progressos em relação à Declaração de Pequim adotada em 1995, a Amnistia Internacional alertou que conflitos e a ascensão do extremismo violento expôs um vasto número de mulheres a múltiplos abusos dos direitos humanos, incluindo rapto, violações e escravidão sexual. O relatório refere que as mulheres em todo o mundo continuam a enfrentar discriminação. Também lhes é negada a igualdade de acesso à participação na vida pública e política e sofrem ainda violência baseada no género e abuso sexual em locais públicos e em casa. Enquanto que as mulheres defensoras dos direitos humanos frequentemente enfrentam ameaças, intimidações, ataques e algumas vezes pagam com a própria vida pelo esforço de promoção da igualdade de género. Em zonas de conflito, como no Afeganistão, Sudão do Sul, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, no nordeste da Nigéria, em áreas controladas pelo grupo extremista Estado Islâmico e outros grupos armados violentos, há uma escalada de violência contra as mulheres e raparigas. Às sobreviventes de tais abusos tem sido frequente negado o acesso à justiça, enquanto os criminosos saem impunes. Segundo o documento, as mulheres continuam a sofrer violência baseada no género e outras violações dos direitos humanos, justificadas pela tradição, costumes ou religião, como o casamento forçado, a mutilação genital feminina e crimes cometidos em nome da honra. Alguns países tentam diluir as obrigações assumidas em acordos internacionais no que toca ao acesso das mulheres aos contraceptivos e aborto, devido aos valores tradicionais e à proteção da família. O relatório da Amnistia Internacional apela aos países para que protejam os direitos das mulheres e raparigas que vivem em situações de conflito, que terminem com as práticas nocivas com base na tradição, cultura ou religião e que as mulheres tenham uma maior participação em todos os níveis e na tomada de decisões. A organização também lançou um manifesto exigindo os governos que transformem as suas obrigações em matéria de direitos sexuais e reprodutivos em ações efetivas. Pois, nem de propósito, ainda há pouco tempo falámos aqui do Dia Internacional da Mulher, que foi no passado dia 8 de março, e agora traz-nos aí um relatório internacional que revela que, efetivamente, a igualdade de género plena não existe ainda em nenhum país. Infelizmente, hoje não temos tempo para voltar a este tema, porque temos muitas rubricas para adiantar, mas voltaremos a ele brevemente, que é... A Carolina já está quase a pedir a palavra. Rádio Boa Nova. Passemos a uma boa sugestão de leitura com a nossa Inês Pereira. Eu ia dizer um bom exemplar de mulher, que não me engano. Verdade. Também Sofia, só para os amigos. Holloman, Connecticut, 1969. Uma toxina letal extraída do peixe-balão é roubada de um laboratório na Cub University. Mata em poucos minutos e não deixa vestígios. Millie Hunter, médica especialista em bioquímica, está preocupada e comunica de imediato o roubo ao seu pai, o médico legista Patrick O'Donnell. O primo de Patrick, o capitão Carmine Delmonico, é rápido a agir quando os corpos se começam a amontoar. Uma morte súbita num jantar, seguida de uma outra num evento de gala, parecem à primeira vista ligados apenas pelo veneno e pela presença do médico Jim Hunter, um cientista à beira da grandeza e marido de Millie. O Dr. Jim, um negro casado com uma branca, enfrentou escândalos e preconceitos a maioria parte da sua vida. O que o levaria a arriscar tudo agora? Estará a ser incriminado pelos homicídios? E em caso afirmativo, por quem? Carmine e os seus detetives devem seguir a pista através da multidão de excêntricos na cidade universitária, mesmo que isso os conduz para um perto de casa. O mistério que terá de desventar ao ler O Filho Prodígio de Colin McCullough. E agora que se aproximam as férias da Páscoa, uma boa sugestão. Passemos a uma sugestão de cinema com a nossa Catarina. O meu nome é Alice. Aos 50 anos, Alice Walland é uma mulher realizada. Tem um casamento feliz, os filhos crescidos e uma carreira prestigiante como professora universitária. Tudo lhe corre de feição até o momento em que começa a esquecer palavras e a baralhar-se nas coisas mais simples do dia-a-dia. Depois de fazer alguns exames, recebe o terrível diagnóstico. Encontra-se no primeiro estádio de Alzheimer, um tipo de demência que provoca uma deteriorização progressiva e irreversível da memória, atenção, concentração, linguagem e pensamento. Consciente do que o futuro lhe reserva, Alice está determinada a viver um dia de cada vez e a superar cada contrariedade com a tranquilidade possível. Deste modo, vai vivendo cada momento sabendo que, em breve, a doença vai alterar totalmente a forma como percepciona o mundo e como o mundo a percepciona a ela. Com a realização e argumento de Richard Glaser e Wash Westmoreland, uma história dramática que adapta o best-seller homónimo, escrito em 2007 por Lisa Genova, professora da Universidade de Harvard e doutorada em Neurociência. O elenco conta com a participação de Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth e Shane McRae. Muito bem, temos uma boa sugestão para ir ao cinema brevemente. Rádio Boa Nova. E agora passemos à política, com o nosso Francisco, que nos vais apresentar aqui uma sugestão diferente. Ora, diga. A Bitcoin é uma moeda digital que se pode utilizar na internet para comprar um número limitado de bens e serviços. Mas a natureza digital da Bitcoin não é a única coisa que a torna nova e única. Há, na verdade, um grande conjunto de moedas digitais, incluindo dólares, euros, pontos de passageiro frequentes em linhas aéreas, pontos da Amazon, entre outros. A começar pela moeda de padrão, mais de 90% dos dólares, euros, etc., são, na verdade, digitais. A Associação Europeia de Bancos está preocupada com a extrema volatilidade do valor da Bitcoin, a moeda virtual com maior sucesso nas plataformas de câmbio virtual. Num comunicado, o regulador europeu lembrou ainda os casos de roubo a carteiras digitais acima de 1 milhão de euros, para alertar para a falta de proteção dos consumidores que detêm esta criptomoeda. Atualmente existem cerca de 12 milhões de bitcoins em circulação disponíveis para qualquer utilizador da internet, estando fora do controle de qualquer governo ou banco central. A divisa tem associada à aquisição de drogas, de armas e de outros bens ilícitos. Mas a aceitação desta moeda digital é cada vez maior. E ainda há um mês, as autoridades norte-americanas legitimaram o uso da moeda para transações. Recomendamos a quem comprar moedas virtuais que esteja totalmente ciente e compreenda as características específicas dessa moeda, declarou o regulador europeu. O fundador do site, Ross William Ulbricht, foi detido e acusado de narcotráfico, lavagem de dinheiro, fraude informática e ainda ter contratado o assassinato de um utilizador do site, que estava a ameaçar revelar a identidade de outros utilizadores, caso não recebesse $500 mil em 72 horas. Isto devido a estar envolvido no Silk Road, no site Silk Road, que supostamente era uma base de tráfico de uma imensa variedade de narcóticos, onde a moeda de transação era a Bitcoin. A Bitcoin percebe-se perfeitamente que é mais um exemplo que eu já tinha referido do capitalismo louco e selvagem que vivemos. Percebe-se? Tudo vale. E o que é muito preocupante na Bitcoin é mesmo não haver controle. Estar independente, não estar sob controle de qualquer governo ou banco. É uma moeda que qualquer um pode utilizar. Também um outro grande problema da Bitcoin é que uma moeda muito volátil varia com a sua cotação na bolsa, que é com a Bitcoin é só uma pessoa na segunda-feira tornar-se milionária e no domingo estar a declarar a falência, pois o valor das moedas virtuais é extremamente volátil, dependendo imenso da sua cotação na bolsa, depende do valor que tem. No momento em que eu estou a dizer isto, o valor de uma Bitcoin é cerca de 300 euros. No momento em que o ouvinte estiver a ouvir esta gravação, o valor pode ser metade ou o dobro. Depende inteiramente da cotação que tem na bolsa. Pois isso assim é perigoso, é muito perigoso. Tanto se pode enriquecer rapidamente como empobrecer. Uhum. Pois. Boa Nova. Rádio. Irresistível. Continuando na política, Michael, temos o nosso Michael Krasowski regressado ao programa e ele vem nos trazer novamente uma questão que diz respeito à Europa de Leste. Michael? Morte de Boris Nemtsov. Horas depois do assassinato russo, Boris Nemtsov, líder de uma fração oposicionista, foi afirmado que não há qualquer dúvida que este crime foi minuciosamente planeado, bem como o local escolhido para o assassino. O comitê admitava ainda que a arma utilizada era uma Makarov, pistola de regulamento utilizada pelas forças policiais e exército russo. No momento do assassino, o comitê indicava que estava a seguir várias linhas de investigação. Nelas estão incluídas políticas, pessoais e económicas. Mas agora, sabe-se que a justificação oficial agora feita é que o Boris Nemtsov foi assassinado por críticas de religião muçulmana e criticar o jihad. Os seus assassinos foram capturados e estavam a ser julgados. Mogherini sublinha que o Boris Nemtsov foi morto antes de uma manifestação que ele próprio tinha organizado para o domingo, contra os efeitos da crise e o conflito da Ucrânia. Era um fervoroso defensor de uma federação russa moderna, próspera, democrática, aberta e ao mundo, recorda o responsável. Para adicionar, o parlamento russo recusou fazer um minuto de silêncio em memória do Nemtsov. E a tua opinião acerca deste assassinato? Não tens? Estás à espera das investigações? O silêncio diz tudo. A minha opinião é incerta, não posso dizer nada, mas duvido muito que sejam religiosas. Pronto, aguardemos para ver os desenvolvimentos. Rádio Boa Nova. Depois dos The Weasel, Alcudão e 530, com Freddy e Regula, Carlão escreve um novo capítulo da sua carreira. Agora, com um álbum em nome próprio, Os Tais, é o primeiro tema a ser conhecido do álbum Seramará 40, que será lançado no final do corrente mês, uma clara referência à idade do cantor. São três, podiam ser quatro ou cinco. Se não fosse a crise, não era preciso um trinco. Fazia-se uma equipa ou era o ponta de lança. Marcava golos em pipa, a minha ponta até faz trança. Quem diria que íamos chegar aqui? Ter uma vida séria como eu nunca previ. E é tão bom acordar de manhã, olhar para ti, antes de bulir naquilo que eu sempre curti. Ai, ah, bebê, somos os tais. Ai, ah, bebê, que viraram pais. Ai, ah, bebê, firmes e constantes. Ai, ah, bebê, produzimos diamantes. Ai, ah, bebê, somos os tais. Ai, ah, bebê, que viraram pais. Ai, ah, bebê, firmes e constantes. Ai, ah, bebê, produzimos diamantes. E a nossa filha já vai ter um mano, mano. Yeah. Ainda ontem mal abri a pestana. Quero uma ilha catita com uma cabana, porque amor já tem a montes. O algodão não engana. Foi contigo que eu matei tantos demónios. Foi contigo que eu salvei tantos neurónios. Vejo-nos felizes, citadinos ou campones. Não fiques muito triste por não gostar de matrimónios. Tens o anel, não precisas do papel. Fazemos nós a festa até te canto botem mel. Desta vez eu tiro a carta, nem que leve um ano ou dois. Por enquanto continuas, conduzes pelos dois. Ai, ah, bebê, somos os tais. Ai, ah, bebê, que viraram pai. Ai, ah, bebê, firmes e constantes. Ai, ah, bebê, produzimos diamantes. Ai, ah, bebê, somos os tais. Ai, ah, bebê, que viraram pais. Ai, ah, bebê, firmes e constantes. Ai, ah, bebê, produzimos diamantes. Olá, eu sou o Carlão e vocês estão a ouvir o meu novo single, Os Tais. Fiquem bem. Oh, sintonizado com o nosso Pedro Andrade. Ricardo Moura entrou da melhor forma no Campeonato Nacional de Rallies, estreando-se a vencer no Rally Serras de Faf e chegando ao 8º triunfo da sua carreira no campeonato. O tricampeão nacional fez uma prova praticamente sem erros, liderando o rally do primeiro ao último troço, vencendo 4 especiais e terminando com 25,3 segundos de vantagem sobre Miguel Campos. Foi a primeira vitória de Ricardo Moura no CNR desde o Rally Casinos do Algarve de 2013. Miguel Campos também teve um regresso positivo à competição, sobretudo pelo facto de ter vencido um troço e ter sido o principal adversário de Ricardo Moura a partir do momento em que João Barros furou e José Pedro Fontes teve problemas de direção assistida. Barros ficou fora da luta pela vitória com um furo na passagem matinal pela Lameirinha, tendo estado sempre entre os mais rápidos e ter vencido 5 classificativas, ficando com o último lugar do pódio. José Pedro Fontes, na prova de estreia com o DS3R5, fora da discussão pelos primeiros lugares devido a um problema na direção assistida do carro, depois de ter vencido a terceira classificativa, terminando em 7º. O campeão em título, Pedro Meireles, não conseguiu a mesma performance que o levou à vitória em Faf na passada temporada, terminando no 4º lugar, na frente de Adrosil Lopes, que conseguiu colocar o Subaru entre os R5 e S2000. Destaque ainda para Paulo Meireles, que não só regressava à competição após longa ausência, como também se estreava com um Ford Fiesta R5. O irmão mais velho, Pedro Meireles, terminou no 6º lugar da geral, enquanto Joaquim Alves, campeão de Rallies do Norte, foi 8º na estreia com o Skoda Fabia S2000. A próxima prova será o Rally Cidades de Guimarães, nos dias 10 e 11 de Abril. A temporada de Fórmula 1 apenas começou com 15 carros e desses 15, apenas 11 acabaram a corrida. A corrida começava da pior forma para Kevin Magnussen, com o motor Honda a ter problemas e com o Red Bull de Kvyat com problemas na caixa de velocidade, logo na volta de saída para o grid. Duas desistências a juntar à de Bottas, que não passou nos testes feitos pelos testes médicos, e por ter feito Bottas a qualificação, a Williams não pôde usar o piloto de reserva. Hamilton, que se tinha qualificado em primeiro, teve uma boa partida e manteve-se à frente do seu colega de equipa. Mais atrás, Massa mantinha o terceiro lugar. Vettel tocou em Raikkonen, sendo o finlandês o prejudicado, perdendo muitos lugares e sofrendo outro toque de Nasr. Grande destaque para Nasr, que ganhou muitas posições logo no início, mas que tocou em Kimi e em Maldonado, provocando um furo no pneu do venezuelano, que perdeu o controle do seu Lotus, embatendo no muro de proteção e obrigando a entrada do safety car. Grosjean era obrigado a desistir com problemas no seu Lotus, ficando assim apenas 13 pilotos em pista. Na saída de safety car, Hamilton ganhou uma vantagem confortável sobre Rosberg. Mais atrás, Raikkonen começava a recuperar posições. No final da volta 10, o top 10 era constituído por Hamilton, Rosberg, Massa, Vettel, Nasr, Ricciardo, Raikkonen, Sainz, Verstappen e Hülkenberg. Raikkonen antecipou a sua ida às boxes para tentar uma estratégia de duas paragens. Numa paragem que correu muito mal, com a roda traseira esquerda a ficar bloqueada na volta 22. Massa foi às boxes tentando manter a vantagem para Vettel, mas o alemão impôs um ritmo muito elevado e conseguiu ganhar vantagem ao brasileiro, que ficou atrás de Ricciardo, que estava mais lento devido aos problemas no motor Renault. Quando Vettel saiu das boxes na volta 25, estava na frente de Massa. A partir daqui, Hamilton foi gerindo a sua vantagem. Vettel nunca foi ameaçado por Massa. Mais atrás, Raikkonen colocava voltas mais rápidas consecutivas. Na volta 33, Verstappen foi às boxes. Passada uma volta, foi obrigado a desistir devido a problemas no motor. Raikkonen fez a sua segunda paragem na volta 41, mas um pneu mal fixado, o mesmo que deu problemas na primeira paragem, levou o Iceman a encostar o Ferrari, ficando apenas 11 carros em pista. Até ao final, apenas Ericsson conseguiu ganhar o lugar a Carlos Sainz, não havendo mais alterações nas posições. Vitória para Hamilton, sem problemas para o britânico. Rosberg em segundo e Vettel a conseguir o primeiro pódio na Ferrari. Destaque para a Sauber e especialmente para Nasr, que conseguiu um excelente 5º lugar. Para Button, que conseguiu acabar a corrida num Honda nada competitivo e ainda tendo a hipótese de lutar com Pérez, que juntamente com o Hülkenberg conseguiram pontuar na primeira prova. Vettel, que fez uma excelente corrida, e para a Red Bull, que confirmou o péssimo momento de forma. A próxima prova será na Malásia, entre os dias 27 e 29 de março. A prova inaugural do WTCC começou bem para o português da Honda, com o 3º lugar na etapa inaugural do Mundial de Carros de Turismo em Termas de Rio Hondo, na Argentina. Em duas corridas dominadas pela Citroën, o português foi o melhor dos que não pilotavam carros da marca gaulesa. O domínio na primeira corrida coube ao piloto da casa, José Maria López, atual campeão. O argentino foi o primeiro a cortar a meta, deixando os franceses Yvan Muller e Sebastien Loeb nos restantes lugares do pódio. Tiago Monteiro levou o seu Honda à quarta posição, ficando um pouco mais de 2 segundos à frente do italiano Gabriel Tarquini, seu colega na Honda. Na segunda corrida, os Citroën voltaram a dominar, com Loeb a vencer à frente de López e de Tiago Monteiro. No Mundial, López tornou-se no primeiro líder, com 48 pontos, mais 5 do que Loeb e 20 do que Tiago Monteiro. A segunda prova para o Mundial será em Marrocos durante os dias 17 e 19 de Abril. Destaque ainda para a prova que irá decorrer durante os dias 23 e 26 do corrente mês, a contar para o Mundial de Rallys na Argentina. Nos dias 27 e 28, a prova barra TT Rota do Douro, que marca a abertura de mais uma temporada do Campeonato Nacional Todo-Terreno. E no dia 29, a prova de MotoGP no Qatar. FM. Boa nova. Depois do desporto motorizado, vamos viajar, não é assim, Patrícia? E desta vez vamos viajar até Veneza. Sim. A cidade encantada. Veneza raramente desilude. E esta lindíssima cidade é mesmo tão maravilhosa como a pintam. Não há trânsito. O dia-a-dia é feito de barco, a fruta, os móveis e até o lixo são transportados por água. Passos e vozes enchem as ruas e às vezes apenas o silêncio. Ou o bater de uma proa de um barco de madeira na água, uma orquestra ao ar livre ou um gondoleri a cantar. Veneza foi outrora uma cidade muito rica. As suas igrejas e museus estão repletos de algumas das obras de arte mais magníficas de todo o mundo. Mas as mais valiosas recompensas de Veneza são dadas àqueles que simplesmente se deixam perder nela. Ao longo do caminho poderá entrar em igrejas e palácios resplandecentes, com arte da mais fina e arquitetura da mais grandiosa, que fazem parte da história de Veneza há mais de 1000 anos. Poderá ver algumas das melhores obras de arte italianas in situ e também em museus superiores e de seguida poderá descontrair numa esplanada, sentar-se a uma mesa junto a um canal e ver o mundo a passar. Nesta cidade você encontrará grandes museus. O destaque, porém, está mesmo no entorno da Piazza San Marco, com a sua magnífica basílica e o farol campanário e o Palácio Ducal. O elegante edifício dos poderosos dogs da República Veneziana. Não perca também bons passeios e a pé e, claro, um passeio de gôndola. A principal época turística é entre abril e novembro. Embora a Veneza esteja sempre muito agitada durante o Natal, Páscoa e Carnaval, o Festival de Cinema de Veneza e Bienal fazem aumentar as multidões. As alturas mais agradáveis para visitar esta cidade são no início e no final da época alta, quando a cidade está mais calma e o clima ameno. Veneza consegue ser também bastante agitada e vestida na altura do Carnaval em fevereiro, com foliões mascarados a dançar pelas ruas. Contudo, vale bem a pena pensar em visitar Veneza no inverno, pois é nesta altura que Veneza tem uma aura mais misteriosa, principalmente se nevar ou estiver no nevoeiro, quando fica com um ambiente quase mágico. De repente, todas aquelas históricas de crimes e intrigas ou aqueles negros romances policiais parecem quase credíveis. No início da primavera e no outono, Veneza tem um charme mais tranquilo e é muito mais fácil encontrar um restaurante com mesas livres. E não se tem de esperar tanto tempo nas filas de museus. Veneza é uma cidade inesquecível. Aproveite o melhor que esta cidade tem pelo caminho. Eu sugiro vivamente, devem todos ir a Veneza. Não é uma desilusão. Vão ver que vão adorar. Sobretudo quando estiverem na vossa fase romântica. Com dinheiro, sem dinheiro, pois é preciso muito dinheiro. Pois isso convém levar, enquanto mais dinheiro melhor. Mas já comprou a viagem cá depois lá, é só um souvenir para trazer à família. E para passear, para dar lá uma volta de barco, que é cara. Pois, e a comida, pois. Ou então levam um farnel. A escola e o meio. A seguir, vamos passar uma biografia com a nossa Carolina Soares. Desta vez traz-nos uma biografia de... Vasco de Campos. A vida do Dr. Vasco de Campos coincidiu com o século XX na sua quase totalidade. Nasceu na Ponta das Três Entradas, com sede de Oliveira do Hospital, em julho de 1904. Médico de província por opção, demonstrou subjetivamente ter uma concepção holística do mundo. Um forte apelo telúrico levou a que, terminado com brilhantismo o curso de medicina na Universidade de Coimbra, recusasse um lugar docente na mesma faculdade e fixasse residência em Avô, Conselho de Oliveira do Hospital, como médico do Partido Municipal, onde permaneceu 42 anos, findos os quais fixou definitivamente residência na sua Ponta das Três Entradas. Não obstante a sua intensa atividade profissional e, quiçá, fruto dela, o Dr. Vasco de Campos teve ainda tempo para se dedicar à escrita e, em particular, à poesia, caracterizando a sua região e o seu povo. A sua obra, compilada no livro Dr. Vasco de Campos, Obras Completas, pintou alguns quadros essenciais na vida da Beira Serra: o território, o povo, os costumes, as terras. Os diálogos das suas histórias situam-se no tecido vivo da língua, âmago da vida e então, paixões, ideias, hábitos. De forma muito particular, descreveu a visão bela e por vezes brutal da agrura ou feracidade do território. Também aqui gostava de partilhar e intervir despertamente mentes e espivitando vontades. Teve, assim, a oportunidade de estar na gênese da criação de iniciativas de elevado interesse cultural e social, tendo sido cofundador do rancho folclórico Camponesas do Álvaro, em Avô, entre outras. Foi ainda deputado à então Assembleia Nacional na 5ª Legislatura, entre 1949 e 1953. Dotado de espírito empreendedor, observador atento da realidade que o rodeava, o Dr. Vasco de Campos ajudou de outras formas a região do Alva. Assim, nos finais da década de 40, mandou abrir um acesso ao Rio Alva e, durante os períodos estivais, deu trabalho a cerca de 10 a 15 mulheres e a 3 homens diários na exploração da areia. No início da década de 50, mandou construir na Ponte das Três Entradas uma moagem de cereais moderna para a época, com funcionamento permanente, empregando 3 trabalhadores. Ainda nesta década, construiu ali um lagar de azeite, também com funcionamento permanente. O Dr. Vasco de Campos restaurou uma velha estalagem de diligências, construindo uma residencial de um café-restaurante, criando assim, na Ponte das Três Entradas, a Italva, Iniciativas Turísticas do Vale do Alva. Pressentindo um advento do campismo, construiu no mesmo local um parque ainda hoje em funcionamento. É no seu búzio, sito na Ponte das Três Entradas, que assiste à Revolução de Abril, potenciadora da melhoria geral das condições de vida e assim contribuindo para o apogeu dos seus empreendimentos. Ali faleceu no dia 17 de julho de 1991, ficando sepultado no cemitério de Avô. De facto, o Dr. Vasco de Campos foi provavelmente uma das figuras mais notáveis deste concelho e provavelmente, sobretudo os mais jovens, já não o conhecem. Ainda bem que o trouxeste até aqui. Rádio Boa Nova. Hoje Daniel traz-nos mais um tema relacionado com a saúde ou com a falta dela. Neste caso, Daniel, é... A depressão. Porque te tens apercebido que há muitos jovens da tua idade, sim, com este problema. Vou apenas lembrar-vos que, efetivamente, esta é a doença que tem sido considerada por muitos a doença do século. É, de facto, um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. Portanto, não é uma doença de hoje, é uma doença de sempre. Provavelmente hoje nota-se mais e há mais casos. No sentido patológico, há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. O stress pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. A prevalência, número de casos numa população da depressão, é estimada em 19%, o que significa que aproximadamente uma em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida. São sintomas de depressão e é para eles que devemos estar atentos. Humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer coisas, desinteresse, falta de motivação e apatia, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida. A pessoa pode desejar morrer, já em situações mais graves. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, perda ou aumento de apetite e do peso. Insónia, despertar matinal precoce ou, menos frequentemente, aumento de sono. Vocês, tal como eu, provavelmente têm reparado que a comunicação social tem falado muito deste assunto da depressão e porque nos tem alertado que há, sobretudo, duas faixas etárias que nos últimos anos cá em Portugal, e se calhar não é só em Portugal, mas Portugal é um exemplo e nós vivemos cá, que há duas faixas etárias que têm estado a ser muito afetadas que não era costume, que são as crianças, estranhamente já podem sofrer depressão, e os jovens, gente da vossa idade, e a terceira idade. Há muitos casos na terceira idade de gente que desencadeia, mas aí se calhar percebe-se melhor, não é? Quando se chega à parte final da vida, é se calhar natural que estes sentimentos, sobretudo pessoas que já tenham predisposição para eles, quando acaba a vida ativa, quando as pessoas se sentem mais sós, quando às vezes não têm ninguém de família por perto, é se calhar muito normal que se desencadeia este síndrome. Já não nos parece tão normal que uma criança de muito tenra idade ou um jovem da vossa idade desencadeie, ao que parece, com alguma frequência, dizem os psicólogos e os psiquiatras, que há imensa gente da vossa idade a ser tratada neste momento. Portanto, casos diagnosticados, fora aqueles que nunca foram diagnosticados, porque se calhar também os há por aí. Eu só vos queria perguntar se vocês se apercebem que este é um problema de saúde e se vocês percebem que de facto tem alguma frequência mesmo aqui entre nós. Também é com facilidade que as pessoas mais idosas apanham a depressão, porque há aqueles casos das pessoas viúvas, sozinhas, abandonadas. Pronto, aí percebemos o que é que as famílias nem se preocupam com eles. Exato. Mas eu queria vos perguntar em relação aos jovens. O que é que vos parece? Em relação aos jovens, pode, assim, em caso de divórcio dos pais, como por exemplo. São essas situações de drama familiar que muitas vezes encadeiam uma depressão. Relações assim, entre amigos ou relações. Entre namorados, pode também haver desgostos de amor. Desgostos de amor também podem causar depressão. Há várias causas. A avaliação na escola? Sim, também. E a avaliação feita pelos pais do que se passa na escola? Sim. A pressão que os jovens, que eu consigo perceber em alguns jovens, a pressão que é feita pelos pais relativamente ao desempenho escolar. Em que às vezes, é assim, nós sabemos que o desempenho escolar muitas vezes não depende só do aluno, não é? Depende de várias circunstâncias. Diz Inês. Eu ia dizer precisamente isso, ou seja, que acho que mais no nosso meio estudantil, acho que os casos de depressão podem dever-se muito ao stress escolar. Acho que cada vez mais os jovens traçam metas e objetivos, e acho que sim, mas muito altos, e quando não os conseguem atingir ficam frustrados. E depois, em casos extremos, lá está, vem a depressão. Por isso, acho que estes jovens não conseguem neste momento contrabalançar por vezes até a vida pessoal com a vida escolar, sofrem um pouco dos dois lados e como a professora disse, muita gente e jovens da nossa idade acabam por se suicidar graças à vida que levam. Sentem que não andam cá a fazer nada, por vezes mutilam-se elas próprias, cortam-se, porque assim se sentem melhor, não é? É um alívio do sofrimento psicológico. E acho que há muitas realidades que ainda estão escondidas. E por vezes acho que os professores apercebem-se mais cedo que os próprios pais destas circunstâncias, porque estão todos os dias a lidar com estes jovens. Já que falamos nisso, se calhar é importante. Essa pressão que alguns pais... Nós temos dito aqui aos microfones que a maior parte dos nossos jovens hoje carece é de responsabilidade, que é verdade. Eu que estou no meio escolar há muitos anos, tenho andado a verificar isso. Temos um grosso da população escolar que é irresponsável e que não são responsabilizados pelos próprios pais. Depois, infelizmente, às vezes, em alguns casos, na outra fatia, caímos no extremo, que são jovens que são demasiado pressionados pelos pais para obterem bons resultados, e os resultados escolares são tudo, e os jovens são muitas vezes quase obrigados a tirar, tens que tirar... X de nota, abaixo disso não te aceito os testes. É óbvio que isto exerce uma pressão sobre aqueles jovens enorme, que muitas vezes se calhar até nem conseguem atingir esse patamar, precisamente porque estão tão pressionados que isso vai desencadear o fenómeno contrário, não é? Estão de tal maneira nervosos que são aqueles alunos que muitas vezes em pleno teste bloqueiam, que em pleno teste ficam de tal maneira nervosos que têm perdas de conhecimento, têm perdas de não se lembram sequer da matéria que estudaram e às vezes estudaram muito. Diz Inês. Eu acho que, na minha opinião, a depressão surge principalmente por causa do bullying. Acho que existem muitos casos, até mesmo na nossa escola, que são ainda não precisam de ser descobertos, e acho que isso afeta uma pessoa em vários níveis, a nível psicológico, a nível físico, e acho que vai deixar marcas para sempre, e a depressão acho que é uma delas. E às vezes anda escondida essa situação de bullying, não é? A maioria das vezes. Bullying, sim. Não estás a falar apenas de agressão física, estás não, a falar muitas vezes de agressões verbais, não é? Exato. Daquelas bocas que se mandam, às vezes achando que são apenas umas bocas, mas que podem ofender alguém, não é? E sobretudo na fase da vossa idade, isso muitas vezes tem uma repercussão dependendo da personalidade da pessoa, não é? Para alguns é inofensivo, para outros não é, e pode fazer doer muito. Diz Michael. É que bullying, sim, pode ser uma das principais causas, e notas em metade, mas o principal, para mim, e acho que muitos vão concordar com o que estou a ouvir, são os pais, até indiretamente, que influenciam. Então imaginem, por exemplo, um aluno que anda em científicos em uma idade ou no oitavo ano, ele tem responsabilidade pelos seus pais e sabe, mesmo sem eles pressionar, ele sabe que não os pode falhar. Ou eles a pressionar, por exemplo, dizendo-lhe que se não tirares positiva ou se não tiveres boas notas, tiramos daquilo que tu gostas mais, por exemplo, futebol ou alguma coisa de pintar, que tu pintas, um hobby, ou sim, algum hobby qualquer. Tu tens esta pressão, tu falhas, tira-te o teu hobby, tira-te o sentido da vida. E sem sentido da vida que tu tens no momento, que é alguma coisa que tu gostas de fazer, tu não fazes nada. Então, ainda por cima, alguns acabam por chumbar este ano, e esta para mim é a principal causa de jovens entrarem em depressão. Eles não têm sentido da vida, eles chumbaram um ano e perderam muitos amigos, e tecnicamente para eles está tudo perdido nesta fase da vida. É o que eu acho. Carolina, queres dizer? Percebes-te deste problema? Tenho vários casos que conheces, conheço, da tua idade. Sim, não só, mais novos, mais velhos. Mas são motivados mais pelo bullying, mais pela pressão dos pais, mais pela pressão de tirar bolsas? Os que são motivados por ambos, pelo bullying que sofrem, que não é, que ao vermos, ele disse aquilo, para dizer, não dizer, foi sem querer, não quis dizer. Epá, não quis dizer, mas isso magoa de qualquer maneira. Mas disse, não é? E depois, os pais em casa que, por alguma razão que não se compreende, é: tens que ter isto e não podes ter abaixo, porque senão vais ser pior que os outros e isso fica mal. Não pode, ou és considerado burro em relação aos outros, que isso não é só pelos pais, também por muitos colegas. Tem uma nota, um colega tem uma nota abaixo, já é considerado burro. As notas não são tudo e não é isso que nos esclarece quem é inteligente e quem não é, porque as notas nunca vão decidir quem é inteligente e quem não é. E acho que isso, acho que o bullying é uma coisa muito, muito feia, que só os cobardes é que conseguem. E há muitas formas de bullying, não é? É para isso que devemos estar atentos. O problema é que não é só físico, então, e quando é físico e psicológico, então aí... Pior ainda. Aliás, no nosso país já contamos, infelizmente, vários casos, sim. Inclusivamente crianças que se suicidaram e depois se veio a perceber que passava por questões de bullying gravíssimas nas escolas. E o pior é que nas escolas estão sempre a alertar: se virem algum sinal de depressão, não sei o quê, avisem. Não, ninguém avisa, ninguém é capaz de ir falar com uma psicóloga, com o diretor de turma, para expor estas situações, porque e apercebem-se. Olha, Carolina, então fica aqui este alerta, que vocês, a gente da vossa idade que frequenta a escola, sempre que se aperceberem que há situações de colegas que estão a passar por dificuldades, que estão a ter sentimentos negativos, que estão a entrar em depressão, isso percebe, se nós estivermos um bocadinho atentos. E também fica aqui um alerta para os pais: não valerá a pena fazer pressão sobre as notas. O que deve existir da parte dos pais é responsabilizar os filhos, e os filhos devem ser responsabilizados porque é o trabalho deles, é estudar, e isso deve-lhes ser exigido de trabalho. Agora, não se lhe pode exigir, como eu já detetei em vários alunos ao longo destes anos, que o aluno me disse que está obrigado a tirar 90% nos testes, ou que está obrigado a tirar 18% dos testes, e que os pais não admitem nunca que a nota esteja abaixo desse patamar. Eu arrepio-me sempre quando ouço isto, mas devo-vos dizer que já ouvi este ano. E isto é preocupante, porque não são muitos os casos, mas eles existem. E depois, eu ainda há pouco tempo tive uma aluna que reagiu muito mal à entrega de teste, e eu depois vim a perceber porquê. Porque é precisamente, se calhar, um caso destes. Portanto, fica aqui o alerta para todos, quer para os jovens que devem reagir e devem procurar ajuda, porque alguém que está a sofrer de bullying ou alguém que está a sofrer pressão por parte dos pais, se vai conter isto tudo dentro de si e se tem tendência para este quadro depressivo, pode tornar uma situação extremamente grave, e nós sabemos que depois das coisas acontecerem já não há nada a fazer. Vamos, se calhar, mais tarde. Este acabou por ser um bom tema, Daniel, que tu trouxeste, porque isto desencadeou já aqui outras questões, como do bullying, que por acaso nós nunca tínhamos falado aqui. Diz. E dois fatores também são importantes: ou é porque os pais são desempregados, ou é a falta de condições económicas para os alunos quererem tirar melhores notas. Para ajudarem, não é dizer, os pais. E não conseguem. Sim, tem razão. Temos também muitos casos de filhos de pais desempregados, e obviamente isso altera muito o funcionamento da família. A questão económica depois pesa, e há muitos casos desses no nosso país. Não só porque depois também começam por ver os pais deprimidos, e isso depois traz um conjunto de situações para o aluno, neste caso para o jovem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Os Muse são uma banda britânica de rock de Teignmouth, em Devon, formada em 1994. Os seus membros são Matthew Bellamy, na vocal, guitarra e piano, Christopher Wolfstone, baixo, voz secundária e teclado, e Dominic Howard, na bateria e percussão. O estilo dos Muse é um misto de vários géneros musicais, incluindo rock alternativo, música clássica e eletrónica. O grupo tornou-se a primeira banda a lutar o recém-reformado estádio do Wembley, em Londres. Esta banda vai lançar um novo álbum, planeado para 8 de junho, que se vai intitular Drones. Bem, depois deste tema tão sério com que estamos a acabar o nosso programa, vamos passar às notícias acerca do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Começamos com as notícias do Grupo de Ginástica de Oliveira do Hospital, cedidas pela professora Iris Narciso. A contar para o Desporto Federado, no dia 8 de fevereiro, o grupo disputou o Campeonato Distrital de Iniciados, onde todas as atletas foram qualificadas. 14 para as qualificativas, a primeira prova nacional, a realizar nos dias 21 e 22 de março no Algarve. Também no mesmo dia decorreu o Distrital de Infantis, onde a ginástica conseguiu o terceiro lugar em trios e um quarto lugar em pares e o segundo lugar por equipas. As atletas mais novas estão no bom caminho. No dia 14 de fevereiro participaram no primeiro encontro de desporto escolar em Pereira do Campo, onde ficaram nos primeiro, segundo e terceiro lugares, na acrobática, na disciplina de pares e grupos. Ficaram também no primeiro, terceiro e quarto nos trampolins e em primeiro lugar na ginástica de grupo. No dia 28 de fevereiro teve lugar o Campeonato Distrital de Júniores do Desporto Federado, onde apesar de não terem obtido nota para os nacionais, ficaram em segundo e terceiro lugares. No dia 6 de março, o grupo participou na cerimónia de abertura do Campeonato Nacional do Corta-Mato Escolar na Guarda. Entre os dias 8 e 15 de março, realizou-se a segunda fase do intercâmbio que a nossa escola leva a cabo há já 7 anos consecutivos com a Escola Rosenberg de Mol, na Bélgica. Com amizades já firmadas, a quando do encontro em Oliveira do Hospital, em novembro, o reencontro deu-se de forma calorosa. Durante a semana, os alunos puderam conhecer a escola e a cidade, trabalhar em equipas num workshop sobre os tópicos ou as personagens de ambos os países e culturas que escolheram em conjunto, visitar lugares de interesse na região, desenvolver atividade física e conhecer outras cidades. Destaca-se a visita às magníficas cidades de Ghent e Antuérpia, ambas guiadas pelos alunos belgas, mas também a tarde passada no Lago Zilver. No final da semana foi feita uma apresentação aos pais dos trabalhos desenvolvidos nos workshops. Foi uma semana cheia de coisas novas, viver com uma nova família, fazer novos amigos, provar novos sabores, percorrer muitos quilómetros de bicicleta para chegar à escola, conhecer novas cidades, reconhecer matérias até agora só presentes nos livros, comunicar em inglês, mas também contactar com novas línguas. Ficaram ainda muitas fotos, demasiadas selfies, mas também muitas lágrimas e o desejo de se voltarem a encontrar. Quanto aos professores, é sempre com carinho e emoção que veem os alunos ter uma experiência tão enriquecedora e que os poderá fazer encarar o seu futuro de uma forma diferente. Ora, eu tenho o privilégio de ter aqui em estúdio 3 alunos que participaram neste intercâmbio, o Francisco, a Catarina e a Inês. Por isso vou-lhes perguntar qual é a opinião que têm deste intercâmbio. Aqui o nosso Francisco. Foi uma experiência muito marcante. Notam-se bem certas diferenças culturais em vários âmbitos. Sim, agora estou-me a lembrar no âmbito da gastronomia, que é a comida belga. É completamente diferente da nossa. É muito à base de fritos. E gorduras. Açúcares. usam imensas especiarias. E também tem uma grande tradição em cerveja, pronto, nota-se na grande variedade, e dizem que qualidade, eu nunca provei, mas dizem que qualidade. Catarina, a tua opinião, gostaste de estar na Bélgica, é uma experiência que vai ficar para a vida, o que é que se recebe, é enriquecedor, porquê? Eu acho que, na minha opinião, quem puder deve fazer intercâmbio, porque acho que é uma experiência única e acho que... Para mim acho que foi bastante enriquecedora. Posso dizer que não houve um único momento em que não quisesse lá estar, em que quisesse vir para casa ou algo do género. Gostaste da comida? Sim. Sim. Por acaso, na casa em que estava, não comi muito comida diferente da portuguesa. Posso dizer. Porquê? Tem ligações a Portugal? A família tem ligações a Portugal? Não. Tem ligações à Turquia. Pronto. Está bem, já tem o cheiro ao Mediterrâneo. Portanto, uma experiência que tu recomendas aqui aos meninos. Sim. Que ainda estão no nono e no décimo e que futuramente podem vir a fazer um intercâmbio. Uhum. Opinião da nossa Inês? Eu gostei muito. Eu acho que, tal como a Catarina disse, que quem puder que faça intercâmbio, porque é uma experiência diferente. Não só se aprende uma nova cultura, como se fazem amizades diferentes, aprofundam-se amizades e em tudo é enriquecedor, tanto a nível pessoal como escolar, porque lá está, desenvolvemos uma língua que estamos a ter desde muito cedo e acho que quem puder que faça. Vale a pena? Vale muito a pena. Ou seja, fora dos muros da escola aprende-se muito. Sim. E neste caso um intercâmbio com o estrangeiro, com uma cultura diferente, é sempre muito enriquecedor. Exato. Muito bem. De 9 a 13 de março esteve presente na Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos, na Escola Secundária, uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 8º ano no âmbito da disciplina de História. Teve por título Personalidades do Renascimento e da Reforma e apresentou as biografias dos ilustres dos séculos XV e XVI. Também de 16 a 20 de março esteve patente na Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos uma exposição de trabalhos tridimensionais realizados pelos alunos do 7º ano no âmbito da disciplina de História. Teve por título Visão Tridimensional sobre a História e abrangeu todo o programa do 7º ano, com destaque para o Paleolítico, Neolítico, Civilizações Egípcia, Grega e Romana e Idade Média.